Charlie Gol 1705 da próxima ponte de saída do Almozão, pronto. 1705, autorizado, alinha decolagem no 0, 120 graus, 089. Autorizado, decolo, alinha decolar da 10, Gol 1705. Segundo 705, decolada 153, chamei o controle 120 da cima 8. 208, boa. Senhor Rio, Salvador, boa noite. O azul é 781, nós estamos aproximando o ponto fora da Índia, pista no 0 pronto. Azul 2781, boa noite. Autorizado, né, manter-se no 0. Livre aliado e manter-se no 0, azul 2781. Azul 2781, autorizado decolagem, pista no zero, vento 120 graus, 099. Livre decolagem, pista no zero, Azul 2781. Azul 2781, decolador 58, chame controle 120, décima 8, bom voo. Controle Salvador 90, décima 8, boa noite, tem a rota, Azul 2781. Commodore, boa noite, voo 168, estabilizado ILS, 190. Voo 168, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento, 130 graus, 07 horas. Livre seus voo 168. Salvador, boa noite, eu tenho 32-90 estabilizado. Então 3290, boa noite. Filho no 019. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Eita, nada, aguarda, tá 3290. Voo 168, solo ao 14. Libere a direita, semi solo 121, 19. Obrigado, pouso, pista 10, vento, 110 graus e 69. Meu ponto, carteira 10, está 3290. 3290, solo 18, direita no 21, décimo 9. Programa, obrigado, boa noite. Salvador, o voo no 099, boa noite, próximo ponto 0 pronto. Voo no 099, autorizado Alheari decolar 510, frequência 110 graus 079. Autorizado Alheari decolar 509. 19, decolado aos 26, chame o controle 120, décima 8, com voo. 208, obrigado. 2, Força Aérea 5902. Alô? Força Aérea 5902, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 110 graus, 08 nós. Força Aérea 5902, autorizado pouso, para baixar para lá. Equipe checado, Força Aérea 5902. 5902. São 3662, ajuste no 019, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aéreo 5902, solo aos 4-3, livre à esquerda via Tel, até o pátio militar, ao estacionar a frequência livre. Meu agilizando, autorizado, reporte levando pista. Boa noite, eu sou 362, meia milha do Índia Serra, faz estabilizado LF X-Ray. Estão 3662. vento do aeródromo 100 graus, 08 nós, pista livre, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso no zero, tá 3662. Gente, boa noite. Negativo, para a cota do novo plano, sendo solo, mas não é necessário para o corte. Solas 46, direita 121, décima 9. Direita 219, 3662.